seu amor. Teu amor nos envolve. Aleluia. O amor de Deus está aqui. E Ele vai envolver você nesta noite. Aleluia. O ambiente vai. Espírito aqui está, aleluia. Sentimos em todo lugar que o Espírito aqui está. Flua neste lugar, encha os corações. O poderoso está aqui, aleluia. Glorifique e cante, Jesus. Declare o seu amor a Jesus. Aleluia. foi através dele que você está aqui nessa noite. Continue declarando, meu, aleluia. Foi através do seu amor que hoje você é filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu amado era o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, aplauda o seu amado nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Salva. Sol, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou um filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Até estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Erga suas mãos aos céus e diga: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Se abrirá foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, santo, Deus todo poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, oh, oh, oh, aleluia. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força, poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que é. Boa noite, Palavra Viva. Vamos aplaudir realmente esse único Pai, Jesus, que é digno de toda honra, toda glória. E hoje é noite de celebração, porque Ele veio nos trazer vida, derrotou a morte e veio nos trazer vida. céu já estava aberto, o véu já estava rasgado, Maria Madalena lá no túmulo, os discípulos já tinham ido, e ela perguntou para os anjos que estavam ali com ela: para onde levaram meu mestre? Ele não está aqui, eles o levaram e não sei aonde, e não sei aonde. Foi no domingo como este, daqui a pouco Jesus vai caminhar com os discípulos para a vila de Emaús e vai começar a ensinar tudo aquilo que ele veio, que ele já tinha ensinado, vai relembrar tudo aquilo: vida, vida, vida em abundância, vida em abundância. Ele veio relembrar, veio trazer vida em abundância. Aquilo que te trouxe aqui hoje, o que precisa de vida? O que precisa de vida na tua vida? Estou sendo repetitivo, porque é isso que Jesus veio trazer. Ele veio derrotar a morte e nos trazer vida. Então aquilo que era tristeza, porque hoje é vida. Aquilo que era derrota, porque hoje é vitória. Celebra isso. É essa celebração que nós precisamos ter no coração, que precisamos entregar, abrir o coração para receber essa vida que derrotou a morte, que celebrou na cruz aquilo que Jesus veio trazer, a comunhão com o Pai, que não era mais possível, mas agora é. Agora é, e é isso que nós precisamos celebrar, entender, receber. Jesus veio nos dar isso. Recebe isso no teu coração, recebe isso no teu coração, e que essa noite marque o início de um novo tempo na vida de cada um dos que estamos aqui e na vida de cada família que nós estamos aqui representando. Leva daqui essa noite uma mensagem de vida, renovação, renovação de todos os teus projetos, de todos os teus amores, de todas as tuas vitórias, porque os teus sonhos foi Deus que colocou dentro do teu coração, e eles estão hoje cheios de vida novamente. Renova, renova isso, renova isso. Deixa Deus, deixa Jesus encher o teu coração de vida essa noite. Celebra, celebra, celebra com amor, com coração, com alegria, com gratidão, a obra perfeita e acabada de Jesus para a tua vida. Aplauda, aplaude, aplaude sim, Jesus maravilhoso. Pessoal, um bom culto para todos nós. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Nós continuamos louvando ao Senhor, aleluia. Quantos estão sentindo o amor de Deus aqui neste lugar? Aleluia. O amor de Jesus, ele vem como um furacão sobre nossas vidas, aleluia. Porque ele tem ciúme de você, aleluia. Porque você é dele, aleluia. Ele morreu por amor a você e ressuscitou por amor a você, aleluia. Então celebre esse amor nesta noite, aleluia. Eu te louvo, Senhor, aleluia. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo agora. Perceba quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Continue, espírito de adoração, porque Ele está aqui neste lugar. Aquele que vive e vive para sempre está neste lugar. Aquele que nos ama, aquele que pagou um alto preço está neste lugar. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Aquele que vive e vive para sempre está aqui neste lugar. Glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa mais linda que está do seu lado nessa noite? Dê um abraço nela e diga: Ele está vivo e vive para sempre. Amém? Aleluia. Obrigado a ti, meu abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus, você pode ir tomando o seu assento em nome de Jesus. Há uma presença do Espírito aqui neste lugar. Glória a Deus. Noite qual nós celebramos a Páscoa nessa noite, amém? Uma noite especial, uma noite qual nós preparamos o louvor, a adoração para Ele. Pois somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda adoração, não é mesmo? E é uma noite especial que nós queremos estar celebrando a Páscoa como família da fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, buscando essa comunhão como família, amém? E Nesta noite eu quero estar compartilhando uma palavra de Deus, ao qual Ele colocou o meu coração, e nessa noite é uma palavra que nós vamos estar falando de ressurreição, comentando a verdadeira Páscoa, não é mesmo? A Páscoa é vida, Ele está vivo e vive para sempre, amém? A presença dEle já está aqui neste lugar. Eu quero que você se desligue do mundo lá fora nessa noite e conecte sua mente na presença de Deus, porque Ele tem algo preparado para nossas vidas, amém? E nada melhor que nós falarmos de ressurreição nessa noite, uma noite tão especial, não é mesmo? João Batista, quando avistou Jesus, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, ele disse que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero te dizer que o Cordeiro de Deus, ele está aqui neste lugar, nessa noite. E mais uma boa notícia, ele não está pendurado naquela cruz. Ele está vivo e vivo para sempre. Amém? E falando em ressurreição, eu quero que você, nessa noite, você que trouxe a sua Bíblia, que trouxe seu smartphone, seu telefone, a sua palavra, ou se você não tiver, você pode acompanhar no telão. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 em diante. Amém? Antes de nós lermos a palavra, eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento. Pai, nós te louvamos por este momento. Te agradecemos, Espírito Santo, por tua presença neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor está vivo e vivo para sempre. Toma esse ambiente ainda mais na tua presença e fala com a tua igreja, Senhor. Que não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo usando a minha vida como fonte abençoadora neste lugar. É a ti que glorificamos, é a ti a honra, é a ti a glória, é a ti toda a adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz assim: ora, passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma para ungir. E o primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Muito cedo, logo antes de sair o sol, e diziam umas às outras: quem removerá a pedra da porta do sepulcro? Mas ao levantar os olhos, notaram que a pedra era muito grande e já estava removida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhe disse-lhe: não vos atemorizei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele o disse. Amém? Aqui ele dá um recado especial para Pedro. Não é mesmo? Pedro tinha negado Jesus. Mas ele dá um recado especial. Diga a Pedro que aquilo que eu prometi já se cumpriu. Não é mesmo? Mas aqui o que chama atenção aqui é no versículo 1. Que diz assim, que me chama muita atenção, que no sábado já havia passado, já era domingo, Jesus já tinha ressuscitado, o sábado já havia passado. E eu imagino que esse sábado era um sábado de silêncio, um sábado de questionamento, um sábado de interrogação, um sábado qual os discípulos estavam trancados dentro de casa, vivendo ainda a sexta-feira. Era um sábado que eles estavam se perguntando: agora acabou tudo, o mestre se foi, agora acabou a nossa expectativa, terminou tudo por aqui. Eles estavam vivendo ainda a sexta-feira. Mas o sábado já havia passado, já era domingo e ele já tinha ressuscitado, amém? E essa sexta-feira Era uma sexta-feira de angústia, uma sexta-feira de amargura, uma sexta-feira de tristeza, uma sexta-feira de flagelo, uma sexta-feira de dor, uma sexta-feira negra que diz que até mesmo a noite, o dia se fez noite, se fez treva. Era uma sexta-feira de dor, uma sexta-feira de sangue, uma sexta-feira de acusação, de humilhação, uma sexta-feira de morte. E os discípulos estavam atemorizados, vivendo a sexta-feira, sendo que já era passado o sábado. E hoje não é diferente. Muitos hoje vivem a sexta-feira. Muitos hoje vivem dias de tribulação, dias de angústia, dias de sofrimento, dias de opressão. Muitos hoje ainda vivem isto. Os discípulos andavam com Jesus, viam que Jesus operava milagres, viam que Jesus, onde ele passava, a multidão o seguia, e assim mesmo ficaram presos na sexta-feira. A profecia se cumpriu, que ele iria, mas ele iria ressuscitar no terceiro dia. Aleluia! E por isso hoje ele está vivo e vivo para sempre. Mas eles estavam cegos, eles estavam vivendo a sexta-feira, eles estavam trancados dentro de uma casa. Enquanto isso, aqueles que crucificaram, aqueles que planejaram a morte de Jesus, eles já não queriam mais saber do sábado, porque os judeus eles guardavam o sábado. O sábado era o sábado de silêncio, o sábado ninguém fazia nada, o sábado era o sábado de descanso. Mas eles não estavam mais preocupados com o sábado, eles estavam preocupados porque Jesus havia falado que no terceiro dia ele iria ressuscitar. No terceiro dia. Mas eles já estavam o quê? Planejando e maquinando algo. Quanto isso, os discípulos estavam ainda trancados dentro de casa, vivendo a sexta-feira. A sexta-feira já passou, a palavra de Deus diz que já tinha passado o sábado, ele já tinha ressuscitado. Eu quero te dizer que às vezes, hoje não é diferente, nós andamos junto com Jesus, nós vivemos junto com Jesus, nós vemos que ele opera milagre, vemos que ele já fez tudo por nós, e assim mesmo nós vivemos como os discípulos, às vezes, vivendo na sexta-feira de angústia, na sexta-feira de temor, na sexta-feira de medo, na sexta-feira de morte, na sexta-feira que nada dá certo, às vezes nós vivemos assim. Os discípulos não eram diferentes, eram que nem nós, mas eles estavam vivendo a sexta-feira. Mas aqueles que julgaram, aqueles que crucificaram Jesus, eles estavam preocupados porque eles escutavam a palavra de Jesus. Eles estavam junto nas sinagogas, escutando aquilo que Jesus pregava. E eles ouviram que Jesus disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles estavam preocupados e eles foram imediatamente até as autoridades. O que, que eles fizeram? Mandaram a crasse o túmulo. Mas não interessa, a profecia se cumpriu, Jesus ele mandou os anjos naquele lugar e a sepultura foi aberta porque Jesus havia ressuscitado, amém? E ele está vivo e vivo para sempre e ele não quer que nós vivemos essa sexta-feira, nós não temos mais que viver essa sexta-feira de dor, de angústia, porque foi através da sua morte que ele nos trouxe essa liberdade de espírito, amém? Foi através da morte que ele nos trouxe a vida, a salvação, a esperança, o amor dele sobre nossas vidas, amém? E aqui diz que eles mandaram então que lacrasse o túmulo, foi lacrado, e colocaram ainda dois guardas cuidando, vigiando naquele lugar. Mas o que me chama a atenção também é na passagem que, de Lucas, do capítulo 24, que fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, que também já era domingo, mas eles também estavam vivendo ainda a sexta-feira. Eles ainda estavam vivendo a sexta-feira. O sábado havia passado, mas eles haviam ainda vivendo a sexta-feira. Acompanhe comigo para você entender. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Nesse mesmo dia, ainda dois deles, para uma aldeia chamada Emaús, de distância de Jerusalém de 60 estádios, ou seja, de mais ou menos 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E ia comentando entre si tudo aquilo que havia se sucedido. Enquanto assim, comentava e discutiu, o próprio Jesus aproximou-se dele. Eles discutindo, caminhando, junto à estrada, e o próprio Jesus aproximou dele. E eles não reconheceram que era o mestre que estava ali com eles. Eles estavam totalmente com seus olhos cegos, eles não conseguiam ver que era Jesus que estava conversando com eles. Não conseguiam ver que Jesus se aproximava deles. E eles estavam ainda vivendo a sexta-feira. E hoje não é diferente, às vezes Jesus está do nosso lado, está nos acompanhando, está falando com nós, e às vezes estamos vivendo uma sexta-feira, não é mesmo? Mas os olhos deles estavam como se estivessem fechados, de sorte que não reconheceram. Então ele perguntou, que palavras é essas que a caminho trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e assim mesmo não reconheceram Jesus. E um chamado Cleópatas respondeu-lhe, és tu o único peregrino de Jerusalém que não o sabe das coisas que nela têm se sucedido nesses dias? Ao que lhe perguntou, quais? Disse-lhe, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus o todo e todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para condenar a morte e crucificação. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. Além de tudo isso, e hoje já é o terceiro dia dessas coisas que aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos chegaram espantadas e foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo de volta. Declararam que tiveram uma visão de um anjo que disse que ele está vivo. Aleluia. Eles tiveram uma visão que o anjo disse para elas que ele está vivo. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo e vive para sempre. Mas eu quero te dizer que esses dois discípulos, eles estavam totalmente cegos, totalmente numa cegueira espiritual, que eles não reconheceram que o mestre estava junto com eles. Sabe quando que eles foram reconhecer que era Jesus que estava com eles? Ao partir do pão, quando sentaram na mesa, no momento de comunhão, no momento de ceia, Jesus partiu o pão e eles viram que era o mestre que estava com ele. Aí sim os olhos se abriram, as escamas se caíram, e a palavra de Deus diz que eles saíram e foram pregar o evangelho, e foram anunciar que Jesus não está morto, ele está vivo e vive para sempre. Aleluia, aleluia, ele está vivo. Mas a profecia se cumpriu, no livro de Isaías 53:3 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades ele tomou. Ele já carregou naquela cruz as nossas debilidades todas. Aquilo que Deus prometeu se cumpriu, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E ele está vivo. Eu quero te dizer que não interessa o que você fez, não interessa o seu passado, não interessa se você está vivendo uma sexta-feira de turbulência, não interessa se você ainda está vivendo uma sexta-feira que os seus olhos estão cegos, estão tapados. Eu quero te dizer que nenhuma condenação mais há em Cristo Jesus. A morte dele naquela cruz não foi em vão, foi em meu favor, foi em teu favor. Ali ele levou as nossas fraquezas, ali ele levou as nossas debilidades. Nós não precisamos mais sofrer, porque todo sofrimento ele já fez por mim e por você, por amor a mim, por amor a ti, por amor à tua família. Você não precisa mais passar por tribulação, por sexta-feira, porque ele está vivo e vivo para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Ele está vivo! Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Você está entendendo? Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Ele não quer mais que nós vivemos como aqueles discípulos, que o domingo já tinha chegado, ele já tinha ressuscitado, mas eles ainda estavam vivendo a sexta-feira de dor, a sexta-feira de tristeza, a sexta-feira de angústia, a sexta-feira de escuridão, a sexta-feira de morte. Isso não é plano de Deus para nossas vidas. O plano dele é que nós tenhamos vida e vida em abundância. A morte dele naquela cruz foi em meu favor, em teu favor. Mesmo nós sendo cheios de falhas, cheios de defeito, ele se doou por nós, ele se entregou por nós. Nenhuma acusação mais há em Cristo Jesus. Você é livre de toda acusação, não interessa o teu passado, não interessa se você vive uma sexta-feira ainda. Eu quero te dizer que o teu passado não te pertence mais, ele foi apagado naquela cruz, ele foi perdoado, não interessa o que você fez. Jesus morreu por mim e por você, porque você é filho, você é filha, você é amada por Deus, você é amado por Deus, e nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Então eu quero te, nessa noite, você talvez que chegou aqui vivendo como esses discípulos, talvez numa sexta-feira de tristeza, vivendo como se estivesse na sexta-feira de angústia, na sexta-feira de tribulação, na sexta-feira, dia se fez noite. Eu quero te dizer que a luz de Cristo Jesus está aqui neste lugar, porque ele está vivo, a presença dele é viva, ele é real, ele é real, ele está aqui neste lugar para nos trazer a paz, a felicidade, nos trazer a cura, nos trazer a salvação. Aleluia! Nenhuma condenação mais há, o véu se rompeu, está consumado, ele já fez tudo por mim e por você. A única coisa que ele nos pede é que nós confiamos nele, é que nós nos entregamos para ele, é que nós reconhecemos que ele é um Deus de amor, um Deus que é Pai, que deu o seu melhor, que foi seu Filho unigênito naquela cruz. Ele deu o seu melhor em nosso favor. Você conhece amor maior que este? Você conhece amor maior do que esse? Aquele que deu o seu melhor, deu o seu Filho amado, em nosso favor. Nós cheios de falha, cheios de defeito, ele não olhou para nossas falhas, porque ele olha Cristo em nossas vidas, ele olha Jesus em nossas vidas, ele que habita dentro de nós, amém? Cristo habita dentro de nós. Então você não precisa mais passar por tribulação, você não precisa mais passar por sexta-feiras difíceis, você não precisa mais passar por tristeza, porque toda angústia, toda tristeza, ele já passou naquela cruz, amém? Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esse Cordeiro, ele está aqui nessa noite, neste lugar, para nos trazer essa mensagem. O dia de tristeza já acabou. A sexta-feira de dor já terminou. A sexta-feira de angústia já terminou. A sexta-feira de opressão já acabou. Hoje já é o terceiro dia, hoje é domingo. Ele está vivo e vivo para sempre. Talvez você chegou aqui com seus pensamentos na sexta-feira, naqueles momentos de tristeza, de tribulação. Acabou. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Amém? E naquela cruz, Ele levou as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ele carregou tudo naquela cruz. Ali Ele carregou a nossa opressão, ali Ele carregou a nossa depressão, ali Ele carregou a nossa tristeza, ali Ele carregou a nossa angústia. Você vem entender nessa noite que você é filho amado de Deus, que você é filha amada de Deus, que você não venha mais viver como os discípulos essa sexta-feira. Você tem que viver hoje. O sábado já passou e hoje é domingo de ressurreição. Ele está vivo e vivo para sempre. Talvez você chegou aqui com uma necessidade nessa noite, mas eu quero orar por a tua necessidade. Eu quero orar por aquilo que vem te trazendo a lembrança de sexta-feira. Eu quero te dizer que o passado não te pertence mais. Há um novo de Deus e o novo se chama Jesus Cristo, aquele que está vivo e vivo para sempre, aquele que está neste lugar, que te trouxe aqui para te restaurar, para te curar, para te salvar, para que você possa viver esse novo de Deus para nossas vidas. Aleluia! O novo é Jesus. Aleluia! Basta apenas você abrir sua boca e você confessar que Ele é Senhor da tua vida, que Ele é teu Salvador, que foi por nós, cheio de falhas e defeitos, que Ele se doou naquela cruz. Amém? Então, se você chegou aqui, vivendo, talvez uma sexta-feira na sua vida, uma sexta-feira de angústia, um sentimento de perda, um sentimento de aflição, de abandono, eu quero te dizer que você não está sozinho, porque Jesus está aqui, e Ele não está mais morto, Ele ressuscitou para nos trazer essa vida e vida em abundância. Talvez você chegou aqui como esses discípulos, trancado dentro de uma casa, vivendo uma sexta-feira de angústia, de tristeza, de opressão, de depressão, de enfermidade, talvez. Ele quer te curar nessa noite, Ele quer te restaurar nessa noite, porque Ele é um Pai que te ama. E você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, você é filha, você é filho de Deus, amém? Talvez essa sexta-feira acaba aqui, porque hoje é domingo e Ele está aqui neste lugar, amém? Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a sexta-feira que você está preso, mas se você tem alguma sexta-feira que está te incomodando, eu quero te relembrar de novo que hoje é domingo e Ele está aqui, Ele está vivo e vivo para sempre, aleluia! Glória a Deus. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Eu quero que você se coloque de pé. Essa mensagem é uma mensagem mais rápida, mais objetiva. Porque essa noite é uma noite especial. Uma noite que nós celebramos a Páscoa. E logo nós vamos estar aqui confraternizando essa Páscoa que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Mas eu quero que você saia daqui tocado, curado, que você não viva mais a sexta-feira de angústia, de opressão, de perda, de tristeza, de depressão. Eu quero que você saia daqui com a consciência que Ele está vivo e que a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada pelo poder que há no nome de Jesus, amém? O que está te prendendo? Qual é a sexta-feira que te prende nessa noite? Você tem alguma necessidade que você queira colocar diante do Mestre? Ele está aqui. Eu quero orar por tua vida. Se você tem alguma necessidade, eu quero que você passe à frente. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando por tua vida. Eu quero estar orando por aquilo que está te prendendo, por aquilo que talvez seja uma sexta-feira de tristeza, de dor, de perda, de sofrimento. A presença dele está aqui. Aleluia. A presença do Espírito. Arabacheca, naramassi, naramassi. O ambiente vai mudar. O ambiente já mudou porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Nós vamos estar adorando o Senhor neste momento. E neste momento que nós vamos estar adorando, que nós vamos estar chamando esse Deus que é um Deus vivo, que é presente, o Yeshua, Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para te tocar. Você não vai viver mais essa sexta-feira de tristeza. Você não vai viver mais sexta-feira de dor, de angústia. Você vai viver o novo de Deus para a sua vida. Aleluia. Vamos estar adorando o Senhor neste momento. Eu quero estar orando por tua vida, por tua necessidade neste momento. Continue em espírito de adoração neste momento. Aleluia. A igreja toda adorando o Senhor neste momento. Deus tem algo maravilhoso para fazer essa noite neste lugar. Ei, Rabaxê, Candarabás, Yadarabás. Jesus. Oh, aleluia. Eu sou estar aqui nesta noite, aleluia. Continue adorando, aleluia. Continue exaltando esse amor que Ele tem por você, que Ele tem por nós, aleluia. Porque Ele é o Yeshua, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, aleluia. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Aleluia, porque Ele te ama. Aleluia, porque Ele te ama e Ele tem ciúme de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, lugar, amém? Será que você pode aplaudir aquele que está vivo? Aleluia! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esta é a nossa Páscoa, é a ressurreição. A morte não teve lugar. No lugar da morte houve vida, vida, ressurreição, amém? Nada está perdido, nada está perdido, porque Ele vive e vive para sempre, amém? Aleluia, você pode tomar seu assento neste momento. Nós vamos ter um momento de comunhão, um momento de confraternizarmos essa Páscoa como família da fé. Nós vamos ter aqui uns salgadinhos, alguma coisa, para nós estar celebrando junto esse momento tão especial, esse momento de ressurreição. Grandes coisas o Senhor operou neste lugar, amém? A presença dEle está aqui. Antes de nós encerrarmos nosso culto, este momento da igreja, antes de nós confraternizarmos ali, este é o momento que nós vamos estar ofertando, dizimando a casa do Senhor. A palavra de Deus diz que você que vai dizimar, você que vai contribuir, a palavra de Deus em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim nisso, se eu não abrir as compostas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Então vou, aí atrás da sua cadeira tem um envelope. Eu quero que você coloque a sua contribuição, e não interessa a quantidade, porque Deus, Ele não olha a quantidade. Deus olha a intenção do nosso coração. Deus, Ele não olha a quantidade, porque Ele ama aquele que dá com alegria. Eu quero que você levante o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero estar abençoando a tua vida neste momento. Pai, eu abençoo essa noite, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Cada um, Senhor, que entende o teu propósito, Senhor, de dizimar, de ofertar a tua casa, Senhor. Que tu venha fazer como está escrito na tua palavra: abrir as comportas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada ofertante, cada dizimista nessa noite, em nome de Jesus. Você que queira ofertar com cartão, a gente tem a maquininha de cartão também, você pode estar ofertando com seu cartão, em nome de Jesus, amém? Você pode trazer em nome de Jesus. Deus, eu vou chamar o nosso irmão Rafael para dar os nossos anúncios desse mês. Então, temos alguns anúncios aqui que vamos estar passando e já vamos estar encerrando o nosso culto e vamos estar confraternizando aqui como família da fé neste momento tão especial, amém? Já agradeço a presença daqueles que vieram nos visitar essa noite. Vocês são sempre bem-vindos na casa do Senhor, sintam-se à vontade. Essa casa é a casa do Pai, amém? É a casa que Deus preparou para você, amém? Então, Sérgio, estamos no dia 21, né? Da nossa celebração nesse culto especial de Páscoa. Foi uma bênção, né? Glória a Deus, glória a Deus. 21, então, cumprido, já estamos indo para o final do mês. Temos mais duas datas. O dia 26, sexta-feira, nós vamos ter o início do college, que é um estudo bíblico. E nós vamos iniciar com o módulo Crescendo na Graça, que é o entendimento da graça, é a visão da graça dentro do Ministério Palavra Viva, para quem serve, e não apenas para quem serve aqui no Ministério, mas o serviço no reino mesmo. Então se trata de vida na graça, na visão do Ministério Palavra Viva. Estão todos convidados para aqui na sexta-feira, dia 26, então a partir das 20 horas, antes nós nos reunimos aqui para fazer a intercessão, mas a partir das 20 horas nós estaremos aqui. O curso é gratuito, nós temos apenas o custo do material, quando tem material, nós temos uma apostila, acho que em torno de 100 páginas, dá uns 15 pila, né, no Xerox, uma coisa, algo em torno disso, mas o curso é gratuito. Então, estão todos convidados, aqueles que puderem, venham que realmente, olha aqui, sim, venham que realmente vai ser uma bênção, todos nós vamos crescer com isso, né? Antes nós temos quinta-feira, nosso culto de quinta-feira, né, que sempre ocorre, venham, tragam um convidado, um amigo, nós será uma bênção também. E no dia 27 encerramos a nossa programação extraordinária do mês com o Esposas que Oram, né? As mulheres casadas, né? Venham aqui, é sempre uma bênção, há uma ministração que a gente não conhece, aqui nós homens não conhecemos, mas a gente recebe poderosamente isso, porque há um mover do Espírito no nosso coração, e é muito bom. Então, maridos, incentive as esposas, e esposas, venham, porque as famílias se enriquecem muito com isso. Semana que vem, então, 28, o último culto do mês, todos novamente convidados, para que nós cresçamos em família. Esse é um ano em que uma palavra de casas cheias foi derramada sobre esse ministério, e nós cremos nisso, nós cremos e temos declarado uma casa cheia de filhos curados, filhos abençoados, e uma casa cheia de cura, de saúde, de plenitude, de todas as áreas financeiras, saúde, áreas de relacionamento, aquilo que precisa crescer, aquilo que precisa ser cheio. Vamos nos encher de Jesus, isso que nós comemoramos hoje, essa salvação, essa graça, essa vida, tá? Vamos todos, estão convidados, então, a nossa comunhão agora no final do culto. Como? Ah, sim, perfeito. É, nós não temos agora para o mês de abril, então nós finalizamos a agenda, mas temos pro início do mês de maio, só para elas, a pastora vai falar. Aqui a Kátia fala. Rapidinho, então, irmãos e irmãs, estão as mulheres todas convidadas, agora no dia 4, então no sábado, às 19h30, nós vamos ter o primeiro culto só para mulheres, que se chama Só Para Elas. É um culto imperdível. Não existe nada igual aqui na região. É algo pensado exclusivamente para mulheres, mulheres casadas, mulheres solteiras, né? Jovens mulheres, que a gente convida, então, as amigas para estarem aqui, a gente convida as irmãs para estarem aqui, a gente convida os familiares, né, as nossas mulheres, amores da nossa vida, para estar aqui com a gente, tá bom? E há algo muito especial: a pastora Fernanda Madaloni é a pastora que é líder do Avivar e é também a pastora líder desse projeto Só Para Elas, culto só para mulheres. Vai ser um momento muito especial aqui na igreja. Certamente um novo ciclo se abre para as mulheres aqui da região, para que a gente possa viver coisas realmente sobrenaturais no reino de Deus. E nós temos certeza, porque Jesus ama as mulheres. Jesus abriu um novo tempo na vida das mulheres. Então todas vocês sintam-se convidadas, sintam-se vindas, convidem amigas, convidem parentes, quem vocês puderem, porque ela tem uma palavra maravilhosa de cada mulher. Amém? Deus abençoe. Estão todas convidadas em nome de Jesus. E dia 5, então, no domingo, o esposo dela, o pastor Osvaldo, que a gente conhece como Vado, vai estar aqui ministrando uma palavra de Deus, um homem muito usado por Deus, e ela vai estar fazendo a ministração do louvor. Então vai ser uma noite de bênção, duas noites que Deus tem preparado para este lugar. Nós cremos que será um romper neste vale do Taquari. Nós cremos que será algo novo. Aquilo que Deus falou vai se cumprir, já se cumpriu no mundo espiritual. Agora nós vamos ver fisicamente acontecendo, amém? Então estão todos convidados em nome de Jesus. Convide alguém, divulgue, estejam juntos nesses dias em nome de Jesus, amém? A mesa está servida, fique à vontade em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Deus enviou Senhor.